Lama, o Laboratório de Mídias Autônomas, é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade. O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com. Dali, mas não mora ninguém. Aí eu ouvi depois, barraca abandonada, depois se lembrou que tem barraca abandonada. Quando chegou lá, tava construindo todo de chama já. Ele tentou puxar o colchão pra jogar na maré. Quando ele puxou o colchão começou a colocar em cima dele. Ele jogou e foi o tamarão, rapaz, tava gritando no beco. Quando ele foi tentar botar água, o fogo tava pegando na casa toda. Aí não deu tempo. Tava espalhando. Tava espalhando. Se alastrou rápido demais. Rápido demais. Não sei, aquela armadura aí. Fala, e a pita no lugar. É meio de vento, né? É, o vento contribui mais ainda. E se alastrou. Ainda vai fazer moto de bombeiro. Foi o processo assim de tentar apagar os bombeiros. O pessoal entrou na rua, a maré, sabe como entrou dentro da maré, né? O bombeiro demorava muito. Passou quase meia hora. Os caras chegaram, as mangueiras tudo furadas, não souberam fazer o trabalho. O bombeiro ficou com medo de entrar. Eu tive que salvar nada. Um rapaz que tomou da mão dele. Entrou, olha, foram quebrar a entrada todinha pra poder o caminho. É, porque tem um campinho, sabe? É tudo fechado na tela. É mais ou menos quase 7 metros de altura. Tudo fechado mesmo na tela. Tem que quebrar a barra. O policial não daria ajudar, tava com gasolina. Como é? O policial não daria ajudar, botava gasolina. Botando gasolina? Os policiais? O policial, muda aí da população que entra na casa do policial. Por quê? Pra pegar fogo mais rápido, gasolina. Jogando gasolina, não dá de água. A população via foi pra cima deles. Horrível, mano. Mas policial fardado jogando gasolina? Fardado. Vocês pegando placa, essas coisas, não? Não, eu pensei em placa, não. Não, não sei, né? Nem de se queimar, porque querem salvar os outros. Você atracaram lá com eles? Até as coisas que não tem, né? Que sabe que é uma dificuldade, não, pra você comprar e tal, né? Tem aquela... os objetos, com né? Com certeza. Do lá. E você não tem nem tempo de tirar, você perder tudinho, e aí? Entendeu? A agitação, graças a Deus, não machucou ninguém, não, assim, muito de ferimento, né? Não teve, sabe? Só para entender um pouco, aí o incêndio começou provavelmente por causa do sobrinho da senhora, né? E com outras crianças que estavam brincando, mas só que vocês viram policiais jogando gasolina. A população vira e começaram a se atracar com os policiais, para eles pararem de jogar gasolina. Mas vocês suspeitam por que os policiais estavam fazendo isso? Se tem algum motivo? Não, é, isso aí não tem nem lógica, né? É. Uma situação dessa, uma atitude, né? A gente só viu que aquela fugiram, se atracando lá, né? Não tá entendendo, mano. Eu digo assim, a lógica é você pensar... A respeito do, de vocês já estarem cadastrados para sair daí, por que vocês teriam que deixar a comunidade e ir para um conjunto habitacional? Não entendi. Prometeram até o mês de setembro a gente sair daí, agora já... Você já vem se arrastando na hora de gestão, de dezembro. Mas por que sair daí? Por que vocês vão sair daí? Não, porque vai ter uma rodovia aqui, uma via. Via Mangue. Vou fazer uma Via Mangue aqui, ó. Dá pra ficar Rock 2, Rock 2, 3, né? 3, 2 e a nova da rapaziada, sabe? A Beira Rio. Aí só promessa, só conversa bonita e tal, aquelas expressões, como a gente sabe. E nada de chegar junto na ação. Aí devido agora a esse episódio novamente, que agravou, agora agravou mesmo, foi gravíssimo. E não foi nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, foi quarta vez. Agora, como foi que ele... Então, era umas obras de drenagem, foi tarde, gente. Foi. A drenagem tá pra da festa, chegar aqui, e chegar, os barracos não iam aguentar. Aí, por isso, a pressão de imagem, poder achar eles com os barracos. Na verdade, que eles não querem fazer nada de melhoria pra ninguém, eles querem fazer uma limpeza social. Tirar uma grande parte da favela, entendeu? E mandar lá pra baixo, e o pessoal... Se tiver dinheiro, vai investir na comunidade e vão ficar dentro da comunidade. A verdade é essa. Yeah. Rádio Lama. Nem pirata, nem ilegal. Livre. Então é o quarto incêndio que o senhor está falando? Já é o quarto. Quarto e, graças a Deus, e o último. Mas tudo... Eu já vi, achando uns três gestões, né, filho? A gente esperando, né? O terceiro, uns três gestão, eu não fiquei assim, com nada. Qual a sensação de incêndio? Tipo, o primeiro, para o segundo, para o terceiro, agora... É, quatro vezes. Quem já... De quanto tempo? O primeiro foi em 2008, foi dois. O terceiro foi em 2010 e agora é esse. Entendeu? E fala mais um pouco de como foi que vocês souberam que iam sair daí, quando foi que vocês souberam que ia sair daí, para poder liberar para as obras. Sempre teve essas promessas. Uhum. Mas quando foi que eles falaram que iam ter obras aí, que vocês iam sair? Há uns 2 anos atrás. E eles cadastrou até todo mundo para a gente mesmo trabalhar nas obras de lá, nas construções. São das casas. É. A gente mesmo ser os trabalhadores de lá, só que isso não aconteceu. E também, só promessa. De vez em quando, reunião. E até hoje a gente espera. E como foi que eles avisaram das obras, disseram que era, isso que vocês estavam relatando, de que era para limpar, para passar o rio ou para passar via mangue? Eu tô querendo desafogar esse negócio da Copa. Isso. Foi que eles começaram a dizer que vai tirar todo mundo e começou a fazer reunião. Projeto, mas só que até agora resultou nisso. Até agora nada. Só promessa. Qual foram as promessas, as novas promessas que o prefeito fez? Que agora presente? Sim. Assim que eu consultei um pouquinho, eu vi, entendi, né? Não sei se as meninas estavam presentes também, não, que geral estava falando. Que o auxílio moradia é de 150. E ele vai fazer uma reunião com a comissão, entre eles também, né? E com a equipe dele, e vai aumentar para 200. E vai ter um benefício de um total de 1.500 contos por mês. Não, dividido em 3 vezes. A proposta de hoje foi 1.500, dividido em 3 parcelas. Três parcelas. Cesta básica, mês a mês. Esses 1.500 é por causa do móvel da gente que queimou, pra gente comprar alguma coisa, algum móvel. O resto é pra gente entrar no auxílio moradia até dezembro, né? Porque é quando o prazo que ele deu pra gente sair. Que é dia 10 de janeiro. O máximo que eles deram, né? Já dia 10 de janeiro. Passar essa. E o senhor falou que foi muito esforço para conseguir a geladeira, pra, tudo que tem dentro da casa. Eu tô falando assim. Isso era que compensa? Eu moro aqui pertinho, né? A gente mora todo mundo assim, completamente um perto do outro, né? Tu entendeu? É, né, vizinho? Todo mundo se conhece. Aí, pessoal, faz a pergunta do Luiz. Não, porque foi muito esforço para conseguir, né? Tudo que existia dentro da casa. Sacrifício, né? Sacrifício. Aí, será que esses 1.500 vão dar ou é pouco? É pouco, qual é a avaliação? É pouco demais. E sentindo a pele, né? Como eu presenciei lá, realmente, na minha concepção, eu acho que condições não tem muito. Nenhuma. Entendeu? É pouquíssimo. Principalmente para recuperar de novo, porque isso vai demorar, né? De você ter uma vida completa, né? Com muito esforço, como eu estou comentando. E você construir seu barraquinho ali, sua casa, e de repente, um vento, acabar tudo. Tem pessoas que dizem aí que 1.500 não dá para pagar nem uma tela plana que comprou. E era mais de 2.000 a tela plana e 1.500 não dá nem para. Que ainda estava pagando, né? A prestação. É. Eu mesmo passei um ano pagando um som. Parcela de 70 e pouco. Passei um ano pagando um som, quando tinha condições de comprar à vista. Agora só que a prefeitura negou até a escola para vocês, né? É. Vocês tiveram que. Falar nisso. Teve as férias todinha e ninguém falou em reforma. No dia que começou as aulas foi que a gente chegou aqui e ia começar a pintar. As crianças estão sem colégio por causa disso. Tem aula, mas não vem ninguém porque está em reforma, estão pintando. Aí eu disse, que escola é essa? o cheiro, né? Tá tudo. Muito forte. E um que a gente adulto, a gente já ofende, imagina criança da gente. Por que eles não fazem a obra quando as crianças estão de férias? Aí no dia que começa a aula, aí é vão fazer a reforma. São quinto incêndio. O quinto incêndio da gente. É o quinto incêndio. Rock, não, rock, não, rock, hoje tudinho. Tá falando da parte nossa lá. Não, mas só do campinho. Eu tô aqui há 5 anos, recebo sua família. Eu recebo sua família, mas tô dando uma força aqui a vocês. Tudinho. Por quê? O prefeito não paga, paga 3 meses, fica atrasando 3 meses, não paga o auxílio de moradia direito, pronto. E aí? E cadê o prefeito? Cadê o governador? Cadê isso, vocês? Ah, ninguém sabe. Ó, auxílio moradia, tem um cartão aqui, eu tenho um cartão do auxílio moradia. Mas tá, eu tenho até dentro da maré pra ajudar. Eu achei. A gente tem que falar isso tudo, pô. Falar a verdade. Aí, por exemplo, você aluga uma casa. Por 100 reais. Você aluga uma casa. Aí a pessoa quer todo mês receber. Se você atrasar um mês, ele bota você pra fora. Fora, exatamente, que é o que nem. Foi muito burro. Ah, é? Não. Olha que coisa muito chinesa. Cinco meses, tudinho pra pagar, 3 meses, ficar 2 meses agora dentro. Cadê o governo agora? Cadê o prefeito? Mais 3 meses dentro, pagou os 3 meses. Cadê os 2 meses? Vai pra dentro 16. Dia 17 esse mês que vem agora. Agora, assim, esses adiantado. Incêndios começaram quando? Mais ou menos. Não, foi ontem, era 1h30 da tarde. Não, o primeiro incêndio, que vocês estão dizendo que já faz 4. Já tem 4 incêndios. Foi o Rock 2. Mas alguns moradores viram a polícia jogando gasolina, né? Eu mesmo não vi. Isso não. Eu não vou mentir, eu não vi. Isso daí a gente não... Não fui no lugar de botar água, tava botando gasolina. Eu não vi que eu tava muito desesperada, porque disseram que a minha filha tinha morrido queimada. E na real ela tava na cidade. Fazendo as compras. E eu pensando que ela tava dormindo, realmente. Tinha morrido queimada, né? E tu pode falar mais um pouquinho como foi aquela que eles ofereceram só e como foi para você chegar? A gente arrombaram por mais ou menos 10 horas que não tinha mais lanche para ninguém, todo mundo com fome. Foi que estava um vacilo, aí todo mundo começou a invadir. Aí todo mundo invadiu e ficaram aí dentro. Foi quase que derrubaram. Mas por que ele pediu a gente? Porque não tinha comida, não tinha lugar para nós. Só dormir num evento aí. Aí tudo dentro da maré, exposto no chão. No chão frio, sem nada. Perderam tudo, só a roupa mesmo que tava, só de vestir. Tu entendeu? E não tinha lugar para fazer pressão aqui, agir. Aí foi quando chegou a comissão, chegou o cabeça, né? Que é o prefeito e tal, e assim. Prometeu, né? Isso aí é promessa. Novamente, aí vamos aguardar agora chamar a comissão e tal, a equipe de reuniões aí para poder ver se as coisas andam, entendeu? Então, vocês receberam algum tipo de ameaça já para sair? Ou... Não, eu não falo de ameaça, não chega nesse fundamento não, tá entendendo? É só como eu estou dizendo a vocês, chegar e prometer. Mas prometer e não cumprir, aí olha, fica difícil. Quando acontece o que aconteceu agora, foi brincadeira. Ah, foi demais. Eu não gosto nem de recordar, mano. Não, tô... Sério, mano. Até o coração chora. Tu viu minha pirrainha aqui, não viu? Vi. Eu tenho 4. Mas eu só fiquei pensando nas crianças. Assim, neles de si. Trabalho correndo, sai neles de si. Já deu desespero, mano. Poxa. E ajudar a comunidade, tudo, pegar e sair correndo, arrombando o barraco. Triste, se alguém tá dentro de casa ou não. É triste demais pra gente, porra, a comunidade. Isso aí é o quinto incêndio que a gente tem já é divulgado. Parecia já uma bomba mesmo, uma bomba jogada. Tava se aproveitando, aí. Nossa dificuldade, tava roubando as coisas. Não dá de ajudar, tava roubando. E muitas, é uma cebosa. Quem não tentava trabalhando, tava batendo as casas, tava roubando, pegando as coisas. Desespero tão grande. O pessoal do outro lado do foco, tava vindo de bote na maré pra roubar. Pra levar, pô. roubando botijão, mesmo roubaram meu botijão. Dois, três botijão. Tem que de respirar. Pegar aqui aquele objeto, deixar aqui, quando virar as costas, que tu voltar, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Diga aí. Isso é desespero, isso é desespero. Não é desespero, não é? Ainda mais tu perder assim. Tanto pelo fogo e sei lá quem. Isso é desonesto, viu? Agora, que eu safado que tem. O senhor estava falando que o gato estava impedindo. Não, o gato impediu a gente ajudar a equipe formiguinha, porque a gente estava dentro da maré, nadando e todo mundo pegando água, indo lá jogar, para combater, pô. Porque senão, se fosse, ia ser pior. Porque até a mangueira de bombeiro vazou do cantinho. Tudo furado. Até a mangueira de bombeiro, isso pra gente, isso é uma vergonha. Chegar pra juntar água, tudo furado. A gente tava com medo de entrar, porque teve só a gente que entra, só que a gente tem que entrar. Só que a gente tem que entrar. Só que a gente tem que entrar. A gente teve mais coragem do que tudo isso. Ah, só que o gato, tudinho, o pistão, tudinho, pra impedir a gente com os botos pra entrar, fazer formiguinha, não queria deixar a gente entrar. Aí realmente um coronel do bombeiro, um sargento, disse, não, hoje é um comandante. O menino tá fazendo o melhor serviço, tá aí, ó. O menino tá tudo dentro da maré, ó. Tudo jogando lá, dificultoso pra entrar, sabe? Porque a gente sabe tudinho, os bebês, todinho, sabe entrar, todinho, sabe sair. Que mora, quem convive, que conhece, né? Assim, é de bebê que saiu. Entrou aqui, sai aqui, a gente entrar aqui. Eita, pula aqui, sai, você vai arrumar aqui. Arruma aqui, tu entendeu? Quem mora, quem sabe. Pode entrar correndo e comparar, sai do outro lado. O gato, não pra mim, o gato é uma vergonha pra gente, de que ajudar a gente. O gato veio prejudicar a gente. Uma agitação, foi muito dentro. Corre. Mas só que a gente fez. Você alastrou muito rápido, meu. Poxa, altura, vixi, mano. Só se fosse a gente tudinho, mesmo. Só se fosse a gente tudinho, da comunidade, que ajudasse o bombeiro, que o bombeiro... Fosse esperar só eles. Esperar pela... Uma dessa gonfinha pesada, meu. É tudo estourado, tudinho, pronto. Carregando. É pesado, né? Com água e tudo. Aquilo que ela é grossa. Faltou. E até água faltou, meu. Tinha que fazer dentro da maré, hein? Bode. Não, agora não. Pode não. O importante da gente, a gente somos tudo humilde. Eu já fui queimado também, vim correndo. Só é pessoa de chamada, pronto. Não é porque a gente explicou, né? Não é porque. Ajudou. Tudinho, só de balde, com dito da maré, se fudendo todinho, levando, um levantando, o outro ajudando, e sempre de balde. Isso foi gostoso pra gente, pra comunidade, quando a gente terminou tudinho, a gente foi um herói. Não foi o bombeiro, não foi o gato, não foi nada, a gente foi um herói, quem foi herói foi uma gente, a comunidade, o povo mesmo. Autonomia. Resistência. Comunicação. Lama. Acusado, igual NE Studio Records, Cartel Gangsta PR. E aí, DJ Regis Beats. Vacilão, deu mancada na quebrada, levou bala de oitão, de pistola, levou rajada. O tempo vai passando, não vejo que melhorou. De quebrada em quebrada, aqui nada mudou. Pra você ver Dona Maria, seu filho se desgraçando. Cada dia que se passa no crack se viciando. Seu jeito de viver pra sobreviver é diferente, cabuloso, mente fraca. Não se iguala com a gente, não sabe o que acontece. Da quebrada expressador, cantando rap, luto pela igualdade da nossa cor. Não quero ver aportar no chão da sua casa, pelos pés da polícia sendo arrombado, assassinando um pai de família, um espelho da criança revoltada que cresce causando medo. Aos 12 de idade, dono de boca, tá de cima. Seu primeiro 38 escondido ali na cinta. Futuro premeditado, página policial. Com pedras no bolso, assassinado no quintal. Lágrimas pra sua família, a perda é lamentável. Pra entrar, dois palitos pra sair, a morte é inevitável. Campo minado, destrói sem causar transtorno psicológico. Como no silêncio, tic-tac de um relógio. operações policiais, cenas premeditadas. Com craque no bolso, uma rajada de quadrada, lágrimas. A perda é lamentável pra entrar, dois palitos pra sair. A morte é inevitável, operações policiais, cenas premeditadas. Com craque no bolso, uma rajada de quadrada, lágrimas. A perda é lamentável pra entrar, dois palitos pra sair. A morte é inevitável. Vida bandida pra tentar sobreviver, dignidade passa longe. Se não tenho o que comer, crocodilagem na quebrada, pilantra. Aqui é mato, entre os baseados, relato fatos consumados. Que no dia a dia vejo acontecer, não dá pra evitar. Pra mim ou pra você dá pra se ver o sangue escorrendo na calçada da criança sem futuro, esquartejada na calada. Cadê a educação, a honra do teu país? De quem cresce humilhado, morre como infeliz. Lágrimas sem derramar até o brilho ofuscou da estrela da lua no céu que Deus deixou. Ó Senhor, olha por nós que sofremos, perdoai nossos pecados, não sabemos o que fazemos. Sei que não mereço pelos que corre que faço, mas a vida continua, não vou ficar parado. Tenho que alimentar minha família, é a trilha. Os humilhados serão exaltados na corrida. Quero saúde pra dona Maria de Lourdes, minha coroa, que fez lágrimas suor pra que eu não ficasse à toa. Por isso canto rap por ela, vou correr contra o tempo e não pagar pra ver o destino retirar minha joia preciosa, que pede a Deus por minha pessoa quando ora. Operações policiais, cenas premeditadas. Com craque no bolso, uma rajada de quadrada, lágrimas. A perda é lamentável pra entrar, dois palitos pra sair. A morte é inevitável. Operações policiais, cenas premeditadas. Com craque no bolso, uma rajada de quadrada, lágrimas. A perda é lamentável pra entrar, dois palitos pra sair. A morte é inevitável.